Realmente vai para a linha do litoral, manter a linha do litoral e aguarda autorização, Guardião 02. Guardião 02 está ciente do litoral. Solicita prosseguir patrulhamento pelo litoral na cidade de Salvador. Ciente, via litoral, autorizado, Guardião 02. 02. 3455, autorizado nível 050. 050, tá? 3455. Arogou no meio 3, ciente da informação alfa, autorização Brasília. Ano 3, 360 do repetitivo para Brasília, saída prevista gole, transição ao fito, aguarde cópia. Aguarda cópia, Bono, 613. Vai manter a linha do litoral, reporte no farol de Itapuã, então Índia, Índia, 500 pés. Índia, Índia. Decolo da 10, curva à direita, controle 119.8, aciona 50 no 3, coteja. Gente, estamos autorizados, Brasília, nível 360, final de 1.76 da Golio, decola da 10, curva à direita. 119.8, controle, o transponder 50 no 3. Vou, 1.6 no 3, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Chamará para pushback e acionamento, vou no meio no 3. Capatão Hotel Índia Índia para ingresso circuito de tráfego Torre 1 no 8 decimal 6. Vente, Índia. Valeu, Capatão Hotel Índia Índia. Hotel Índia Índia, prossiga visual, vai prosseguir pouso novamente 4-4. Levante, direto, autorizado. Está presente, faça aproximação para a cabeceira 3-5, ok? Aí sobre a 3-5, informe para prosseguir no táxi pela parte 4, que eu estou com o tráfego já na final ali, mais veloz, deve aproximar antes do seu. Tente, eu prossegui cabeceira 3-5, vou dar uma autorização para o táxi, para o pátio. 1-8-3, azul 4070. 1-8-6, azul 4070. Ok, 186, thank you, so long. 3455, após a Avito 367, autoriza até a Avito 366, disse para 2500 pés, que negão no 0 no 6, reporte estabilizado. 67, após o 66, 2500 pés, 1.016, 3455. Controle Salvador, boa noite, Avianca Brasil 6310 com a Alfa. Avianca Brasil 6310, aciona a identificação. Vou ir na proa de Mari para interceptar a chegada Mari, desça e mantenha nível 050. 050 na proa de Mari 6310. Controle, Avianca 6310, solicita voar na proa 050 para evitar formações. B143, autonomia 4 horas, alterna Galeão para o táxi. 270, traffic in sight, check the landing gear and clear to land runway 10. Wind 170 degrees, 12 knots. The runway is wet and I have a helicopter coming from your right side. He will not pass in front of you, okay? You will make a steady landing on threshold 35. Okay, we are clear landing runway 10. and the landing gear is down and locked. Azul 4070. Affirmative, clear to land. Clear land, Azul. Juliette Alfa no ponto de espera, chama em torre 198, decimal 6, bom voo. Juliette Alfa no ponto de espera, 186, tá, decimal 1, boa. 2 milhas. Aproximadamente 40 milhas. Ciente. Hotel India Índia, observa a passagem da aeronave azul na final curta da pistão no zero. Após a aeronave, segue o táxi até a parte 4. E? Tan 3603, ponto de espera pronto. Você está autorizado a alinhar e manter 3603. Alinhar e manter 3603. Hotel de Índia informa do solo, parte 4. Vou prosseguir. Salvador 3561, ponto de espera pronto. Gente, mantenha o ponto de espera. 3561. Zero 070 on the ground at 30, leave to the right and contact 121 decimal 9. To the right, 121 or 0670. Salvador ground, good evening, Azul 4070. Azul 4070, taxi via Alpha, report before Juliet. Via Alpha, we report Juliet, 4070. Salvador, go 1885, muito boa noite, ciente da Alpha. Prossiga no 885. Autorização Guarulhos 360. Gente, 360 Guarulhos, saída prevista da El Transição de Nera, aguarde cópia. Aguardo, obrigado. Autorizar o 351, não decola de imediato. Não, negativo, mantém a posição. 351, não mantém a posição. Pois solicito fazer o R9 da 10 e, se possível, vou direto Serra Vita 368. Autorizado, direto da Vitor 368, descendo para nível 060, TAN 3662. 3662, direto da Vitor 368, descendo 060. Avianca 6310, confirma, realizará a RNAV da 10? Negativo, senhor. Não tem RNAV, agora vai passar o 90 para o 70. Gente. Vou ir na proa TITAP, agora, Chanel 6310, autorizado em LS, o glide da 10, desço para 2000 pés, que negar 10, o no meio, Chanel 6310. Porque a negativa TITAP tem um cúmulo, é possível voar duna, senhora? O qual pegou 985? 985, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50, saída da EL, transição de NER. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5022, coteja. Ponto estabilizado no curso do localizador, Chanel 6310, descendo para 2000. Controle Salvador, 3858, transfere, foi autorizado 150. Então, 3858, aciona identificação. Vou ir na proa de Mari para interceptar a chegada Mari, desse mantém a nível 070. Identificou Mari 070, tá 3858. Salvador, boa noite, tá 3603, transfere na Dael. 3603, contato radar na decolagem, suba nível 360 na Dael. Subindo 360, Dael, 03. Então, 3662, é autorizado nível 050. Para o 050, 3662. Então, 3858, é autorizado nível 060. Autorizado 060, 3858. Mantém a 3561. Ali mantém a 3561. Seu solo aos 35, chame um 2 do lado do solo agora. 39, 3561, no livre decolar, vento 180 graus, 8 nós. Prioridade de decolagem está 3561. Táxi via Alfa Juliette, portão número 8. Alfa Juliette, pro portão 8, 3455. Chame Centro Recife 1288, alterne 1264. 288, confirma alternado. Avianca 6310, interceptou o curso. Avianca 6310, complete. Final da 10, torre 118, decimal 6, redução para aproximação. Controle, boa noite, está 3561, decola 6 cores. Avianca 6310, copiou o controle? Copiei, chamou a torre e reduzi para aproximação, é isso? Afirmo. Qual é a frequência da torre, por favor? 118, decimal 6, Avianca 6310. 18,6, obrigado, boa noite. O 3662 cruzou 60 para os 50. Então 3662, condições de voar Serra Vista 366? Ainda não, Serra Vitor 368 ainda. gente vai na próxima Vitor 368, desça para 2.500 pés, QNH 10, 16, TAM 3662. 3662, descendo 2.500 pés, 10, 16, TAM 3561, no contato radar na decolagem, saída Gole, suba nível 380. Gole 380, TAM 3561. O 3858 solicita o RNAV para pista 10. Após ITAP, será autorizada a RNAV da 10, TAM 3858, desce inicialmente para nível 050. 050, inicial 850. Estou confirmando para o TAM 3662, está autorizado o RNAV. Autorizado a RNAV, TAM 3662, após ser aviso 368, ser aviso 366, descendo para 2.500 pés. QNH, o mesmo, no 0 no 6. Gente, então está autorizado o RNAV, descendo para 2.500. Repouso, vento 180 graus, com 10 nós, pista molhada. 180 com 10, pista molhada, livre pouso 6310. 3858, fabricada. Está mantendo 250 nós. Usa para 210 nós, então 3858. Reduzindo 210 nós, 3858. Só o gol, manda 613. Para pushback e acionamento. Autorizado chamar para o táxi no 613. Autorizado chamar para o táxi, foi no 613. Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Contou, eu podia autorizar o Guardião do bairro do Tancredo Neves, que é exatamente 1,5 do marcador externo, 110. Guardião 02, Tancredo Neves. Mantenha a minha escuta. Escuta do controle, 02. Informo que não recebo seu modo Charlie, Guardião 02. Checado o modo Charlie, Guardião 02. Vai bloquear a ETAP, está autorizado o GPS 3850? Bom, 3858, após ETAP, autorizado Serra Victor 366, desça para 4.000 pés, QNH 10116, TAM 3858. Positivo, autorizado 4.000 pés, Sierra Vitor 366, desce 10116, TAM 3858. O 6310, solos 41, direita 1219, o som. Direita 219 agora, obrigado. 2858, informa o tráfego. 11 horas. 9 milhas rumo este, mantendo 2.500 pés, é o Airbus da companhia. Vai segui-lo como número 2 para a posição Salvador, TAM 3858. 3258, copiou o controle? É, Matheus, está reduzindo já, 3258. TAM 3561, chame centro 1288, até 1264. 288, 264, TAM. 3858, boa noite. 3858, reduz a velocidade para 1.170 nós. Reduzindo. 3662, está na final, já com a pista vista. 3662, complete na RNAVE, Torre 1, 118, décimo 6. 18-6, obrigado. Desça para 2500 pés, QNH 1016, informo que o tráfego à sua frente está mantendo velocidade de 1,50 nós, então 3858. 3858, já está na mínima. Corre Salvador, boa noite, está 3662, na final tem baixo travado. 73662, o vento 180 graus, 10 mais, cheque o trem, livre pouso, pista no zero. Ciente, livre pouso, não no zero, está com o trem baixo travado. Reposto estabilizado, Serra Vitor 366. Ponte Aérea Estável, Serra Vitor 366, 3858. Apenas confirmando, são somente os primeiros 90 metros que estão interditados. É afirmativo, o que está iluminado aí está valendo. Obrigado. .3258, informo que temos um helicóptero da Polícia Militar mantendo 500 pés a 2 milhas do Serra Vitor 372, não interferirá com seu pouso, está 3858. 3858, é finalista. Controle Salvador, Guardião 02. 3858, informo que temos um helicóptero a 500 pés da Polícia Militar, 2 milhas, Serra Vitor 372, não interferirá com seu pouso. Então, 3858. 3858, 9, isso é o tráfego, está certo. Gente, completo final RNAVE, Torre 1, 18, décimo aumento, 3858, um bom pouso. 28, obrigado, boa. Torre Salvador, TAM 3858, transfere. Tela 3 para o TAC. 153 da borda, 3 horas e 44, alterna confirma. O Guardião 02, a 500 pés, próximo ao Serra Vitor 372, estádio do Barradão. Está visual com tráfego para pouso, o Airbus Atam, a 2 milhas Serra Vitor 372, Guardião 02. Então, 3854, o Guardião está visual. Seguinte, na retaguarda do tráfego, autorizado, Guardião 02, mantendo minha escuta. A escuta do controle, a retaguarda do tráfego. Para o Serra Vitor 372, Guardião 02. Na 6310, peço passagem da aeronave da Gol, táxi via Alfa Índia, portão 1. Após o Gol, via Alfa Índia para o Gate 1, o Avianca 6310. Salvador, muito boa noite, Gol 1-6, 1-3, ponto de espera da 1-0, pronto. Ciente, mantém a posição, 1-3. Mantém a posição, 1-6, 1-3. 3662 no solo, aos 4-7, direita, 1-2-1 no solo. Ciente, ao livrar, 2-1 com solo, obrigado. 3858, livre o pouso, pista molhada, vento 180 graus, 8 nós. Puxa, sana do 185. 285, autorizado, chama para o táxi. Vai chamar táxi, 885. Paulo Salvador, boa noite, 3662, livre o pouso. TAN 3662, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 3662. Autorizado é, mantém o 103. Ali aí, mantém a 10, vou no 103. Oito, solo 50, direita, 129, solo. Direita, 29, 3. Salvador, boa noite, está 3858, levando a pista. Cinco, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, mantém da Juliette, 3858. Colagem então, 1-2-0, vou no meio, 1-3. É, 1-8-0 graus com meia dúzia mais. Ok, copiado. Vou no meio, 1-3, iniciando da 1-2-0. Vou no 398, acionando a identificação, desce inicialmente para nível 080, autorizado chegada Mari, Gol 1398. Desce no 398, está autorizado para que nível, confia? Bom, 398, só corrigindo. Entre em contato com o Centro Recife, 1288, alterne 1264, Gol 1398. É, 2268, obrigado. Salvador, TAN 3152. 3152, este é o controle de Salvador. Desça para 2000, ajuste no 0 no 6, via chegada Mari. Ok, via chegada Mari, perdeu contato com o centro. Fecha. 52, controle 19, decimal 8. 19, 8, bom dia. Com 4 horas e 10, Antônio Galeão. Gente, 179 a bordo, altímetro 10 no meia, táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera chama torre 1 noite, decimal meia, bom voo. Índia Alfa, lado 8, né, grato no trabalho, boa noite, 85. Esse é o controle de Salvador, qual foi o código informado para ser acionado? 4093. Ah, positivo, esse código não é de Recife. Não deve ser 5093, não? Ah, aí é de Recife.